Esse exercício é muito simples, é molto complicato também. A sua figura que falei, protagonista e antagonista. Antagonista é aquele que no espaço faz uma atividade. O protagonista é aquele que chega e faz uma pergunta. Então, l'obiettivo di questo esercizio è che egli tem che fare un'attività, tem un obiettivo a essere perseguito, che tem che alcançare, e quindi sta totalmente focato nella sua attività. Você chega, o protagonista chega e fa un pedido ao antagonista. È un pedido che solamente l'antagonista può fare. Non è, favore, mi fa la che ore sono, perché se egli ti fa no, ella ti fa. No? Então, è solo una cosa che, tipo, mi dà un beijo di lingua. No. Então, vedi, nel senso che è solamente... Ellie, se tá com fome. Eu poderia, quer dizer, tá poderia até pedir para Bruno ou para você ou para ela me dar um beijo de língua, mas como é só com ele que tem uma coisa, um objetivo final, então não dá como fazer com outro. Isso vale com tudo, me dá a chave de seu carro. Normalmente é uma pergunta nos exercícios muito boba, mas que implica alguma cosa molto profonda, nel senso che, sempre per rimanere in questo esempio, mi dà un beijo di lingua, o che importa è perché, mi tem che dare, se beijo di lingua, perché questo per me rappresenta, non sei, alguma cosa che so se você, attraverso di você io posso conseguire, no? Di você antagonista. Un dettaglio da brincadeira è se giocato bene essa brincadeira, egli si prepara un perché no molto valido. Ho sentito? Os due sabem la pergunta, no? È l'unica cosa che sa. Então, se la pergunta è, quero un beijo di lingua, egli si costruisce un no, un perché no, molto forte. Você tem che si costruire un perché sì molto forte. E isso é aquilo que se chama um conflito, ponto. Conflito no teatro nasce da uma negação de alguma coisa. Tem sempre alguém que nega alguma coisa. Isso é o conflito. No teatro, no cinema, tem sempre essa coisa. Então, aqui se construa mecanicamente, se arruma e se faz essa coisa muito exagerada para poder exercitar esse tipo de conflito, não? Como vocês são, mais ou menos, esses dois polos, principalmente, ele é muito antagonista, você tem alguma coisa de protagonista. Então, se você quer pensar, não, vamos fazer em seis juntos, porque é a primeira experiência que você faz. Você nunca fez exercício desse tipo? Desse não. Então, vamos ver qual pode ser uma pergunta para ele, muito... Que ele pode obviamente, dar fazer para você. Uma coisa boba. É, tipo aquilo que eu falei, dá-me um beijo, dá-me a chave de seu carro, me dá a sua carteira, da camisa, vem a Paris comigo, me leva ao cinema. Cioè, são coisas desse tipo. Potrebbe che seja uma coisa que ele saiba. Que tem alguma coisa que quer chutar aí. Mas vamos lá. João, me empresta R$5.000. Para quê? Porque eu preciso pagar uma dívida. Não, espera um ótimo. Ok, faça um pouco mais, né? Porque R$5.000 ele faz fadiga de te dar agora, na hora. Então, ele é um porque não, tudo bem, muito forte. Tem que ser uma coisa que eu posso... Você pode, querendo, poderia fazer. Pode, mas não quer. Pode, mas não quer, não. Ti dà, tá. Non quer ti dà, tipo mi dà un beijo, ele poderia se quisesse, non ti dà, perché non quer, enquanto você quer so dele, Se eu te dou, não seria tanto. Pode ficar pedindo beijo para os outros. Isso é o primeiro exemplo estúpido. Sim, é muito beijoqueiro. Que me veio na cabeça, mas também, né? Entende? Vale o quê? Deixa eu ver. Faz massagem em mim? Eu não sei fazer direito. Mas não precisa ser ética. Alô, tudo bem. É uma coisa. É uma coisa que você sabe, pode fazer. Já estou ali. Ela sabe que você não faz uma massagem. Eu ia falar, não sei fazer, mas daí eu ia... Não, eu não é. Agora eu preciso de inspiração. Alô, a questão agora é essa. Você sabe a pergunta? O mecanismo é... Chegada, pergunta, no. Isso é aquilo que é matematicamente construído. Essas são as coisas... Não existe outra opção, não? Chega, a primeira coisa que se fala é a pergunta, faz uma massagem em mim. A primeira coisa que é respondida é não. A partir dessa, é óbvio, você tem que cercar de convencer ele, ele não te dá bola. Ovviamente non sta né aí para ser convencido. As regras sono normalmente che non tem que ter una fisica, cioè non puoi machucar, non puoi obbligare. Ele... Qua... Normalmente tem que perceber qual è o spazio dele, perché un invasor do spazio dele è molto grave para ele, no? Perché ele na sua atividade costruisce alguma cosa no seu spazio. Que é muito significativa para ele. Uhum. Eu estou explicando para ele. Depois vamos aqui com você, também com você, na nota, na vez seguinte. Vamos lá. Tá. Tá? Ok. Tá. Na verdade, é isso, essa coisa danna o pulso da situação de quanto você consegue acreditar naquilo que está fazendo, vendo? Mais drammatico, mais intenso e mais interessante fica o esercizio para nós que olhamos, para você que faz, mais você está acreditando naquilo que você está pedindo para ele, do porquê. Uhum. Allora, normalmente, eu falo, não sei se chegaram a fazer uma construção mais ou menos desse tipo, talvez porquê. Profundo, justamente, para poder chegar a intensità elevata, no sentido, si va a mexer com coisa que você não, talvez não tenha vontade de falar com ela, de falar comigo ou com ele, no? Então, por isso, depois, quando si conversa, não tem nenhuma obrigação de explicar o porquê. Para reservar, se quer, se uno quer pode falar, porque era por esse motivo, mas não precisa. É importante que você fique cavando no seu ânimo para encontrar uma motivação bem forte, que pode ser para você mesma, egoísta, no sentido que você está pedindo uma coisa egoisticamente porque você quer, para você, para ajudar. Pode ser também para ajudar ele mesmo, pode ser altruísta, nessa pedida. Yes. Ou pode ser em benefício de um terceiro. Da humanidade. Também. Tá, a gente pode fazer uma lista agora. Ou vocês querem fazer exercício já? Eu tô com as suas quebradas, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. Eu dei aula de yoga hoje, então eu estou super aquecida. Eu trabalhei o dia todo hoje. Eu andei que nem o camelo. Guardando um pano. Muito entusiasmo. E aí, Vossa Graça, você que sabe. Vossa Graça. Então, da segunda-feira que vem, a gente começa com a atividade física e depois faz para descansar as conversas. Tá bom. Tá bom? Tá bom.